Estrada 3602, autorizado por estacionamento, reporte para o táxi. Janeiro 40, agora pressão. Confirme pessoas a bordo, TAN 3602. TAN 3602, autorizado táxi via pátio Uno, taxa Índia, ponto de espera da 10, chame torre Uno no decimal 6, quem legal no 015. Né 6140, após a passagem do Airbus da TAM, a sua cauda autorizado por estacionamento. TAM 3896, autorizado pouso na pista 10, vento 130 graus, 079, desatímetro 0015. Sempre pouso TAM 3896. 3602, autorizado alinhar e manter na cabeceira 10. Mike Alpha desce para 1.500 pés. Mike Alpha, 1.500. Controle Salvador, bom dia, voo 1260. Bom dia, 1260. A sua identificação desce ao nível 050, chegada na Mare. 050 na Mare, voo 1260. Tano 3896, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa e Juliette até o 7, Tano 3896. Azul 4207, desce para 2000, ajuste 1095, agora curva à esquerda na proa 2195, aguardando o vetor final para o localizador. Controle, o Golf Mike Alpha está visual com a 17, final da 17. Gente, Golf Mike Alpha completa agora com a torre 118.6. 18.6, graças a Deus, bom tempo. Oi, Salvador, bom dia, o Papatango, Golf Mike Alpha. Então, Golf Mike Alpha, reporte no final da pista 17. Golf Mike Alpha, final da 17, Golf Mike Alpha. Golf Mike Alpha, autorizado, pouso na pista 17, vento 130 graus, 089. Mike Alpha, livre pouso 17. E o pé na maçã. KNM 140, QNH 1015, autorizado táxi via Taxiway Índia, no ponto de espera da 10, chame torre, frequência 1186. Sendo táxi via Índia, ponto de espera 1186, KNM 140. KNM 140, confirme pessoas a bordo 65 ou 75? 65. Nada. 209. Condições de manter até passar outra vez de pelo? Afirmo. 10-4207. O papá lá, papá, Alfa Tango Tango, desce para 3000. Ajuste 10 no centro. 3000, 10 no centro. Papá. Alfa Tango Tango. Controle 119, só 35. 1935, obrigado, senhor. Boa tarde. Salvador, boa tarde, 3602, decolado. Santo 3602, contato radar, sobe ao 300, 300, saída da El, cruzar 2000, vou direto nele. Ok, já está cruzando 2000, vai aproar então a posição. Leda. Aqui, Leda, aproar. Obrigado. Golf Mike Alpha, no salão de 49, me escuta até o corte. Ações QDR, é assumo na Pro de Duna. Senhor, vai na direita, Pro 150. confirmar a limitação do QDR de Zebra? Positivo, QDR 260. 260, liberado pelo senhor 60 de cima. Salvo, salvo. 260, confirma indicada. Tá com 250, senhor. Tenente, 260. Azul 4207 pro Oduna. Boa, Duna. 4207, está na reta. Sete. O Gol no 260 reduz para 2209. Vai reduzir 2209, Gol no 260. Caramel no 40 decolou, o 52 tendo controle, 119-35. 119-35, Chané 61-40, boa tarde, bom dia. Para o lock agora, esquerda 150, reposta estabilizado. Pronto, esquerda, reposta estabilizado, 427. Alfa Tango Tango, reassume navegação na Proa de Duna. Reassumindo Proa de Duna, Tango Tango. Gol no 260, descendo ao nível de voo no 50, reduzindo para 220. Vai descer para 050 e reduzir 210. Voo no 260. Trip 5595, chama o centro Recife agora, frequência 1251, no secundário 3325. Boa tarde, bom dia, controle do Salvador, é o Chané 6140, decola na sua escuta, passa 2500. 40, contato radar, sobe ao 350, saída PUC. 350, saída PUC, é o Chané 6140. Controle, tá, pago, pode descer para 2000 pés? Positivo, 2000, 2000 livre LS, reposta habilitada. Passará. Gol no 260, está autorizado 3000, ajuste 1-0 no 5. Quanto, senhor? 3000, 3000, 1-0 no 5, ajuste. Vai descer para 3000 com 1-0 no 5, gol 1-2-6-0. Estabilizado, 4-2-0. 4-2-0-7 com a torre agora 118,6, bom pouso. 118,6, até já, obrigado. Continua descida até o 50, 050, chegada Mari, 3198. Azul 4207, autorizado, pouso na pista 10, vento 120, grau 092. Pouso no 0, 4307. 190 nós. 190, gol 1260. Positivo, terceiro para aproximação, segue um Charlie 402, mantendo agora 150 para aproximação. Tráfego se encontra a 10 milhas do Sul no momento. Ok, reduzindo 190, gol 1260. Ok, 3602, chama o centro Recife agora, frequência 1251, secundária 13325, bom voo. Boa. Gente, Alfa Tango Tango prossegue agora com a Torre 118 mesmo, pouso. 186, até uma boa. Voo 260, 2000. 2000, voo no 260. Tipo, tá Alfa Tango Tango. Tango Tango já tá estabilizado no lote, próximo a fibra. Alfa Tango Tango, continue a aproximação, número 2 para pouso. Pode estar. Quadro 207 no solo 57, via direita, chame solo 1219, mal 9. DS é posto estabilizado. A é posto estabilizado, voo 1260. 0 graus, 120 graus, 10 nós, ajuste altímetro no 015. Tago, tago. Táxi Alfa, Juliette, portão 01. Chané 6140, centro Recife, 12545, secundário 2085, bom voo. Recife agora 2545, até 2085, Chané 6140, obrigado, bom dia. Ok. Utilizado no X-Ray, gol 1260. Gol 1260, completa aproximação, chame a torre 118, decimal 6. 6 graus, certo. Vai em Salvador, bom dia, 1260. Qual 1260, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Vai aguardar. Alfa Tango Tango no solo, 00, livre à direita, chame solo, 1219. Gol no 738, acionando identificação, desce para nível de voo 060, chegada Mari. Dado táxi via Alfa, Kilo, parte 03. Na 3198, desça para 2000 pés, ajuste no 05, autorizado ILS, reporte estabilizado. Informativo, 2000, na 05, camarão estabilizado, 3198. Gol no 270, desce para 4000 pés, ajuste no 05, chegada bom. 1260, no solo 03, livre à direita, semi-solo, 1219. Ao liberar a direita, 1219, com solo, será daqui a pouco. Gol no 738, autorizado direto em SAP, desça para 3000 pés, ajuste no 05. Foi Juliette, portão 03, 1260. 3198, complete a aproximação, chame a torre 118 decimal meia. 18.6, obrigado. Papá, papá, Mike Bravo, papá, controle. Salvador, bom dia, eu tô 3198, tá na final, visual. Então, 3198, autorizado pouso na pista 10, vento 140 graus, 099, a 18 metros no 0, 15. Afirmativo, na 0 e na 5, livre pouso na 10, tá 3198. Gol no 738, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado em LS e repórter estabilizado. 2.000, repórter estabilizado, gol no 738.